Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia com sua escuta, o disco do dia de hoje traz uma joia rara. Trata-se do álbum Rasgando Seda, de Ginga e Quinteto Vila-Lobos. Vamos ouvir Dá o Pé Louro, uma composição de Ginga, com um arranjo de Paulo Sérgio Santos. Ginga assim se refere ao Quinteto Vila-Lobos. Trouxeram o coreto típico das praças brasileiras e o colocaram no Teatro Municipal. Vamos ouvir Nítido e Obscuro, uma composição de Ginga e Aldir Blanc, dupla que, aliás, está bastante presente nesse álbum. O arranjo é de Paulo Sérgio Santos. Seguimos com O Coco do Coco, de Ginga e Aldir Blanc, com um arranjo de Vitor Santos. Esse disco comemora os 50 anos do Quinteto Vila-Lobos. Ginga o dedica a Maurício Figueiredo, o saudoso radialista da Rádio MEC, falecido há pouco. Vamos ouvir então Destino Bocaiúva, mais uma composição da dupla Ginga e Aldir Blanc, com um arranjo de Vitor Santos. Thank you. Vou Alfredo, composição de Gingeldir Blanc ainda, com um arranjo de Paulo Sérgio Santos. Ginga e Quinteto Villa-Lobos, com seu álbum Rasgando Seda, é o disco do dia de hoje. Uma obra primorosa que merece estar em toda discoteca. É uma produção do selo Sesc, mais informações no site sescsp.org.br. Mais informações igualmente sobre Ginga e o Quinteto Villa-Lobos na rede. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.